Vou-me embora, vou te deixar, pois teus carinhos, mulher, eu já não posso suportar. Vou-me embora, vou te deixar, pois teus carinhos, mulher, eu já não posso suportar. Tu queres muito, e bem sabes que eu sou pobre. Amor eu tenho, me falta é só o cobre. Tu queres muito, e bem sabes que eu sou pobre. Amor eu tenho, me falta é só o cobre. Vou-me embora, vou te deixar, pois teus carinhos, mulher, eu já não posso suportar. Vou-me embora, vou te deixar, pois teus carinhos, mulher, eu já não posso suportar. A vida é cara, eu procuro defender. Sinto bastante, porém quem hei de fazer? A vida é cara, eu procuro defender. Sinto bastante, porém quem hei de fazer? Thank you.